foi o ver, pregado em uma cruz, com o corpo marcado por alguém que o açoitou. O mundo contemplava com ódio e irritação, mas tu respondia com amor e compaixão. Triste foi ouvir no monte ele chorar e um anjo ao seu lado tentando o consolar. A noite entristeceu, o ar até parou, o solo gemendo suas lágrimas sugou. Quando o pregaram no madeiro, ai que dor Jesus não mudou. E quando as portas do céu se abriram, seu espírito entregou, mas nos salvou.